07, boa tarde, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 120 graus, 1-2-9. Boa tarde, 3-0-8, boa tarde, 3-0-8. 242, vento 120 graus com 1-19, decolagem autorizada, pista 1-0. Salvador 3207, Arbor 1. Chegada para mais uma, reporte da equipe. Salvador 3207, Arbor 1. 3207, passado para a decolagem, via Arbor 1 para o Rio com 3600. Arbor 1, via 2231, solos 45, libere a direita, chame solo em 1219. não autorizar o número de voos na área de sucesso. Autorizado no voo 050, ajuste no 091. Autorizado em ADSFC da pessoa 0, reporte estabilizado. Quem está com os números de bravo autorizado em ADSFC? Autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento 120 graus com 1 dúzia nós. Marte para decolar tão logo liberado. Não, em 7 dias eu vi a chegada Fox para 4-0-1-0-1. Confirmando, 6321 do Xanero, decolou 5-4, chama agora o controle em 1-2-0-8, uma boa tarde. 3-2-1, boa tarde. 3-2-1, nos viu sair da Arbor 1, é só no 3-6-0. Arbor 1, 3-6-0, né, 3-2-1. Maringá e manter pista na zero. Boa tarde, intenções? igual a você. Gente, é uma história de acionamento? Vou contar. Direita, repassando a pistola 7. Exato, vai fazer a partida direita da 7 para cortar de base para o óbvio, para a gostosa. Isso é muito bom, a saída do Zé. Aguarde, Zé. 2, frequência 118, Salma do Centro. 37, 28, 30, 0, 1. Boa tarde, eu vou 1256, passando agora 2.200 pés. Sou Luiz, eu estou passando a decolagem, já vim pela PUCA, número 2370. Se a PUCA para 370, vou 1256. Eu estou fazendo a minha chance, eu tenho que ser 1285, a sonda 1250, última 1. Olá, eu estou me controlando 0 para o sinal 8, bom? Pode ser avistado por você, avisado que está no site, levo 1, 0 graus, 1, 2, 9. Tudo bem, obrigado, tudo bem. Júnior, sequência 118, do Sol ao centro. Atacando Silvio, Tango Romeu São Antônio, sequência 118, do Sol ao centro. Dois balanças disponíveis. Boa tarde, a linha e mantém-se na zero. 5895, decolado, os vizinhos estão me encontrando em Salvador, 120.8, bom voo. Obrigado, boa tarde. Batango Kilo, Tango Romeo, Salvo, 26, 75. Libera direito via Papai, então você partilha, boa tarde. a linha de colagem autorizada de Sino Zero, vento 1 a 0 graus, 1 a 3 2. Da papá, recorte para ingresso na pista 7, altímetro 1 a 0.